A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Na manhã do passado dia 3 de março, de acordo com uma notícia publicada pela Rádio Boa Nova, dezenas de alunos do ensino secundário manifestaram-se na entrada da escola-sede do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Os estudantes estão solidários com a luta dos professores e decidiram faltar às aulas dos primeiros três tempos, acarretando com faltas injustificadas. Ao mesmo tempo que os docentes lecionavam na sala de aula por serem obrigados a prestar os serviços mínimos, os jovens entoavam cânticos de apoio às reivindicações. A par desta greve dos alunos, também as greves dos professores se vão mantendo, embora limitadas devido à imposição dos serviços mínimos, que, como referi, obrigam a que os professores lecionem os três primeiros tempos de aulas de cada turma. Num outro programa, mencionei os motivos que levam os professores para a rua para lutarem pelos seus direitos. Hoje, ouviremos o que levou também os alunos para a rua e o que é que pensam sobre toda esta situação. E começo por mim. Eu estive presente nesta greve porque esta não é uma luta apenas dos professores. É uma luta dos alunos, dos pais e de toda a sociedade. Já o referi, mas reafirmo. A educação é, de facto, o motor da sociedade e de um país. Por isso, temos realmente de mostrar a nossa insatisfação nesta matéria e se apelos orais ou escritos não chegam, somos obrigados a vir para a rua e lutar lado a lado por quem luta todos os dias pelo nosso futuro e pelo nosso sucesso. Os professores. Acreditamos que esta luta não ficará por aqui e seria até interessante que o que nós fizemos no dia 3 de março se repetisse em mais escolas do país. Talvez assim algo começasse a mudar. Realmente, nós não somos apenas um número, como tanto se apelou naquela sexta-feira. Somos pessoas. Pessoas que percebem o que está a passar, que entendem que os professores estão a ser injustiçados. E somos pessoas com muita vontade de lutar. Afinal, se não formos nós a lutar pelo nosso futuro, quem o fará? Se o governo deve realmente cair, se devemos ir a eleições antecipadas ou se o ministro se deve demitir, isso, caros ouvintes, é matéria para outra crónica. Ouçamos agora quem também fez parte desta greve e discutamos o futuro da educação. Eu partilho da opinião aqui da Mafalda e estou solidária com a luta dos professores e também participei na greve. E acho que é uma luta que se deve manter até que seja feita alguma coisa, porque isto não pode continuar assim. Enquanto o privado continua a progredir, nós se calhar ficamos no mesmo sítio e depois isso vai-se ver nos resultados dos exames. Nós não vamos ter preparação para os exames, enquanto que o privado vai ter. E se o Ministério da Educação não fizer nada até lá, acho que o resultado vai ser um bocado negativo e só depois é que se calhar vão tomar medidas sérias. Bem, concordo plenamente com o que foi dito pela Mafalda. Sabemos todos que os professores estão em luta já há muitos anos e agora isso tem-se manifestado cada vez mais e com toda a razão. Nós, enquanto alunos e futuros residentes deste país, devemos apoiar a 100% as pessoas que são neste momento provavelmente das mais importantes do nosso percurso académico. Portanto, é essencial que nos mantenhamos todos juntos e que continuemos a lutar por um bem que nos é comum. Acho que isto é um problema muito, muito grave e se os alunos não começarem também a fazer o seu impacto, mesmo que seja pouco, não é? Acho que é muito, muito difícil haver mudança. Então, nós temos que continuar a lutar por isso, ao lado dos nossos professores, porque também somos altamente prejudicados. Após este debate sobre a greve dos professores e, mais recentemente, a greve dos alunos, temos aqui o nosso editor, Sebastião, para nos falar de um artista que acho que é o favorito dele, é o teu favorito, certo? Sim, é o meu favorito. Ele vai falar de Christopher George Later Wallace, mais conhecido pelo seu nome artista The Notorious B.I.G., ou Biggie Smalls, ou simplesmente Biggie, para os mais próximos. Então, Sebastião, o que é que nos vais aqui dizer sobre o Biggie? Vais-nos contar, se calhar, um pouco da história dele? Sim, sim. Hoje vou falar um pouco também da origem dele. Vou falar um pouco da discografia dele, que foi bastante curta e bastante fácil de curar, né? Já vou falar disso. Então, ele nasceu em 1972. A mãe do Biggie era uma mãe sozinha, não é? E era uma professora, na verdade, de uma escola em Nova York. Eu nem disse, ele nasceu em Nova York, foi nascido e criado em Brooklyn, não é? Um dos boroughs mais conhecidos de Nova York. O Biggie e a mãe têm origem da Jamaica, e mesmo que a mãe não tivesse grande dinheiro, não é? Não era privilegiada, mas conseguia sempre arranjar dinheiro todos os anos para levá-lo à Jamaica, onde eles tinham lá os avós e tios. Isso é porque a mãe fugiu quando tinha 18 anos da Jamaica sozinha para os Estados Unidos. Foi aí, já na Jamaica, nas viagens anuais à Jamaica, que ele começou a aprender e começou a ganhar influências de reggae, ok? E R&B do seu tio, que o seu tio levava-o a festas e a festivais da sua terra, desde muito novo. Pronto. Vamos avançar uns anos, não é? Biggie passou também por ser traficante de droga, foi traficante de cocaína durante algum tempo. Tinha amigos na cocaína. Isso com quantos anos? Foi a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos, ele começou a traficar droga com amigos, não é? O bairro dele era muito, muito complicado. Era um bairro, não é? De baixo rendimento. Mas foi a partir de pequeno que ele também começou a rapar, não é? O Biggie não acreditava propriamente nas suas skills de rap. Foi um amigo, quase irmão, chamado Ollie, o O, que começou a introduzi-lo a entrevistas, a revistas, e também foi ele que viu o potencial dele. O Ollie foi morto a tiro num supermercado, e ele até parece dedicado numa música dele, Miss You, dedicada ao bro, não é? E Miss You é um exemplo excelente das músicas incrivelmente tocantes, incrivelmente profundas a nível lírico, que nos fazem ver as histórias e experienciar as histórias de Biggie e da sua vida, mesmo que não sejam 100% fictícias, parecem que são. O que é que tu achas que te atraiu mais para este artista? O que é que te chamou mais a atenção e o que é que fez com que ele se tornasse o teu artista favorito? Eu sempre mostrei-me um pouco interessado em old school hip hop, que é o que eu chamo, é este estilo de hip hop dos anos 90 e dos anos 80, finais dos anos 80. Ele não foi o primeiro que ouvi, eu mal o conheci, na verdade. O principal que eu conheci foi o Tupac, também grande personagem, que também vou falar um pouco. Mas sim, foi o Biggie por causa das suas rimas excelentes, as melodias nas músicas impecáveis, e a voz dele também muito, muito é uma tocante. Voz característica. Sim, uma voz característica, muito profunda, muito com o seu timbre e o seu tempo muito, muito característico, que eu diria até agora ninguém consegue batê-lo a esse nível. Pronto, andando um pouco para a frente, ele conseguiu ser descoberto por uns record labels, ok? E começou logo a fazer o seu álbum Ready to Die, o primeiro álbum dele. Foi um álbum com extremo sucesso, acho que até agora 5 platinas, com umas músicas muito, muito tocantes, principalmente Juicy, que também vai passar neste programa. Uma música muito, muito bonita. Biggie era amigo de Tupac. Foi em 94, porém, que Tupac foi roubado e baleado num estúdio em que o Biggie estava a gravar. O Tupac, influenciado por outros amigos, pensou que o Biggie tinha sido o que fez, sendo que não havia nenhum tipo de evidências ou coisas a apontar. Mas foi aí que começou a rivalidade deles, que também começou a rivalidade entre a East Coast e a West Coast. A East Coast é a costa este, com a Califórnia, e West Coast é a costa oeste, com rappers de Nova York. Ele casou em 94 com a Faith Evans, com quem teve 2 filhos, mas eventualmente separou-se em 96. O Biggie foi morto a 9 de março de 1997, quando estava num tour, a anteceder o publicamento do seu segundo álbum, Life After Death. Acho pronto, dá para ver aqui claramente uma história que ele está a tentar contar, não é? Ready to Die, pronto para morrer, e Life After Death, morte depois, vida depois da morte, quero dizer. Ou seja, há aqui um desenvolvimento entre os álbuns e uma conexão. Uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos também é Hypnotize, com... é excelente, também certamente irá passar aqui. Hypnotize é uma música muito polarizante, muito interessante, que não fala propriamente dos desgostos e das complicações na vida dele, como uma criança que nasceu nas ruas, mas fala mais da sua vida luxuriante quando ele ganhou sucesso. Life After Death até é considerado um álbum saído depois da morte, porque saiu 9 dias depois da morte de Biggie. Ricardo, não conheces nenhuma música dele? Não sei. Qual é que é a tua experiência com ele? Eu conheço assim de uma forma mais superficial. Obviamente que eu já conhecia o Biggie, até porque tu me o mostraste. A minha música favorita é também, acho que das mais conhecidas, é Big Poppa. Agora aqui com estou aqui a apresentar mais a fundo o Biggie. Por acaso eu fiquei surpreso, que eu não sabia que ele era tão novo. Ele, nas capas dos álbuns e também nos vídeos, eu podia jurar que ele tinha os seus 30, 40. E agora tu vens e dizes que ele morreu com 25. Sim, sim. Ele, sempre... ele e o Tupac morreram muito cedo e eram mesmo tanto tamanho de talento, tão novos. É triste, na verdade. O que é que tu achas que, se calhar, levou o Biggie a entrar mais neste ramo do hip-hop, do rap? Porque eu fui aqui pesquisar, ele era um bom aluno. E se calhar tem-se esse estereótipo de que rap, hip-hop, ou se calhar na altura, era para os delinquentes, que era muito visto assim na altura. Sim, sem dúvida. Os rappers eram delinquentes, ladrões, criminosos. Até hoje é visto assim. Sim. E eu fui aqui ver, ele era um bom aluno. Sim, ele tinha as... em inglês. E dá para ver isso claramente na música dele. Ele usa palavras muito, muito complexas que nem eu conhecia, de formas muito, muito inteligentes. Ele é um homem muito inteligente, isso é claro. E dado todo, ele não viveu assim tão mal. Ele tinha uma mãe que cuidava dele, que o protegia. Ele tinha amigos que não eram as melhores influências, mas também o ajudaram lá no fundo. E este... palco, de alguma forma, de rappers que vêm da desgraça, que vêm de órfãos e de traficantes de droga e... a mim não, também foi traficante de droga, mas... sim, mas... pronto, ele era um miúdo. Ele era um miúdo que teve talento, que viram talento nele e ele brilhou. E isso, sinceramente, é uma história até inspiradora. É interessante ver que ele se conseguiu desconectar do passado e também dos meios em que ele vivia, portanto um rapaz do bairro, sem pai, a mãe sozinha a cuidar dele, e que apesar de ele ter seguido alguns maus caminhos, como tu disseste, ele foi traficante, não é? Sim, foi. E cometeu alguns crimes. Cometeu. Foi preso 2 vezes, na verdade, em 96. Ele ainda conseguiu um nome na indústria musical, ele... é conhecido até hoje, é dos Sim. mais conhecidos, se não o mais conhecido. E é interessante ver como ele conseguiu sair desse ambiente. E agora vamos fazer uma pequena intermissão para ouvir Hypnotize, também do Notorious B.I.G. e pessoalmente a minha música preferida. Aproveitem. Come on. Sicker than your average. Pop a twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit. Stink pink gators by Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right. If the head right, Biggie there and I. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Screw us, who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch. Stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M. Three bang every MC take that. Easily. Take that. Uh-huh. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Come keep on my now. Peace. Cubans with the Jesus peace. Thank with you. My peace. Packin', askin' who want it. You got it, nigga, flaunt it. it. That Brooklyn bullshit, we on it. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. I put O's and NY onto DKNY. Miami, D.C., prefer Versace. That's right. All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty boy the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? The niggas ride dicks. Frank White push the six or the Lexus LX 4.5. Bulletproof glass tips if I want some ass. Gon' blast squeeze first. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and bras, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. And still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay true. Richer than richer, so you niggas come and get. Come on. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. I can fill you with real millionaire shit. That's cargo, my cargo. 160, swiftly. Wreck it by your new one. Your crew run, run, run. Your crew run, run. I know you sick of this lame brand. Nigga with flows, girl, stay heat. Sweet like licorice. So get with this, nigga, it's easy. Girlfriend, here's a pen. Call me round 10, come through, have sex on rough, that's Persian. That's right. Come up to your job, hit you while you're working. For certain, pop a freaking, not speaking. Leave their ass leaking like rapper demo. Tell them who, take their clothes off slowly. Kill them with the force like Obi. Dick black like Kobe. Watch me roam like Roman. Lucky they don't owe me. Where the safe, show me. Homie. Homie. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Baby, baby, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Biggie, Biggie, Biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so mean. Agora não sei, vou falar aqui um pouco de umas músicas das minhas preferidas do Ready to Die, que acho que é o melhor álbum dele, mas sinceramente são os dois excelentes, que é difícil compará-los. Things Unchanged, por exemplo, é ele a falar das mudanças, de todas as coisas que ele viu e experienciou, das pessoas que morreram, que foram mortas, a dizer que antigamente as coisas mudaram neste lado, não é? Outra música que também gosto muito é Suicidal Thoughts, também é muito interessante, que é exatamente o que o título diz. É ele, a música toda, a estar numa chamada com um amigo dele e basicamente a explicar as razões dele se suicidar, a dizer que ele não merece estar no céu porque tudo o que ele fez foi pecar, tudo o que ele fez na sua vida foi pecar. E ele não merece estar no paraíso com todas as coisas boas do paraíso, porque ele foi um traficante de droga, ele foi uma má pessoa, a seu ver. É ele estar preparado para morrer, de alguma forma querer morrer, porque ele sente que já está resolvido, tão novo, mas claro, não acredito que seja. É um pouco de uma façada para as suas intenções reais. Em Life After Death tem muito mais músicas preferidas minhas. É um álbum preferido dos dois. Hypnotize, já disse, é uma das minhas músicas preferidas. Novo, é só ele a dizer quão rico é. Mas de uma forma muito elegante, ok? De uma forma muito elegante, realmente. E muito catchy. Muito, muito catchy. Com uma melodia excelente. Biggie tem um rap excelente, mas a produção que ele tem que ele teve da Bad Boy, não é? Que era o record label do Puff Daddy, que foi o seu gerente, basicamente. Foi sempre excelente. E foi mesmo talento, junto com talento, com puro, não é? Outro que eu gosto muito também, muito conhecida, More Money, More Problems, que é ele a falar de dinheiro, traz problemas, uhum. E que traz inveja e traz ciúmes e traz pessoas a querer matá-lo. Going Back to Cali também é muito interessante, que é ele a basicamente dizer: as pessoas não gostam que eu vá para a Califórnia, não é? Cali, por causa de toda a controvérsia. Mas ele vai lá à mesma, ele não quer saber. Ele gosta da praia, ele gosta das meninas e gosta da maconha. E pronto. Ela dizer que também, de alguma forma, a dizer que, apesar de todas as controvérsias, ele não se importava, ele continuava a gostar da Califórnia. Ele só não gosta das pessoas que estão lá. Uma das minhas músicas preferidas é Sky's the Limit, em que começa, na verdade, com a mãe dele a falar, a dizer que o ama e que ele tem de seguir os seus sonhos. É uma música muito boa, que também é muito R&B, com, na verdade, até com um grupo de R&B, 112, que é um grupo de R&B, não é um número. E a dizer, vai falar da ressurreição dele desde pobre, que é... ele até diz na música: "You went from ashy to classy." Ele veio das cinzas para o dinheiro, para a fama. Mas uma música com muito, também muito, muito bonita. Então eu estou aqui a aprender sobre o Big. Aqui o Sebastião trouxe-nos aqui quase uma enciclopédia do Big. Assim mais resumida, vá. Não vou ser assim injusto com ele. Foi interessante ouvir aqui a evolução do Big. Também... O seu ambiente, o seu passado, a sua evolução. É de facto incrível como ele passa histórias e como ele descreve situações, como ele descreve as coisas que ele passou, as coisas que ele vivenciou e o que ele sente, o que lhe dizem, o que é que ele tem a responder. Concordo plenamente. Com palavras, rimas, sonoridade. Portanto, ele não é... não é burro nenhum como às vezes pensa que os rappers são. Portanto, ele sabe o que estava a fazer e ele, na verdade, estava a mostrar às pessoas estava a mostrar às pessoas que não era mau. Estava a mostrar às pessoas que se calhar é tão inteligente como os outros. Estava a mostrar quem realmente é, que não é um rapaz do bairro que vive lá, que trafica drogas, quer dizer, pronto, que não é só isso. Não trafica só drogas, bem. Pois. Mas sim, também foi ele que regenerou o West Coast e pôs de novo o West Coast no mapa do rap, porque o Tupac, o Death Row, não é? Com o Dr. Dre, com o NWA, revolucionou o rap, o gangster rap, e a East Coast realmente ficou o foco. E o Biggie pôs de novo o foco na West Coast. Vou agora só dizer as músicas que vão estar à espera para ouvir neste programa. Vão ouvir Miss You, em que ele fala do tal Bro O, ou Wally. Vão ouvir Sky's the Limit. E vão ouvir Big Papa. Muito obrigado por terem ouvido. Obrigado ao Ricardo por me ter posto neste programa. É substituir o Martim, que não pode estar presente, não é? Uhum. Mas pronto. Para a semana já não vamos ter aqui o Sebastião, vamos voltar ao normal, que sou eu e o Martim. Vai ser o Martim a trazer-nos com um artista. Ainda não sabe qual, vamos descobrir para a semana. Sim, mas acredito que não será a minha última vez aqui. Espero eu. Esperemos. Yeah. Dedicating this to my nigga O. We miss you, nigga. Going out to all the young niggas that died in struggle. Hold up. Shit is real in the field, you know? Sparking blunts for all you niggas. Word up. Daydreams of how we used to be. And that baby's looking just like you. But you're gone away. I've been missing you. selling three bricks of straight flour. Got my man a beat down to the third power. He didn't care, spent the money in a half hour. Got some fish scale, rained on competition like a shower. Got the coke cooked up, I crack head Kevin. In 88, when Kane ruled with half-stepping. A 38, a lot of mouth was our only weapon. We was kings till the D's crept in, and now I'm missing them. Weekends we play the movies, we rock flat tops, our girls rock doobies. Made a killing, even though the D's knew me. Eventually, you know they tried to do me. Fuck it, fed up, my nigga wanted to take it down south. Sick of cops coming, sick of throwing jacks in his mouth. Gave him half my paper, told him go that route. Few months he got his brains blown out. Now I'm stressed, his baby mother, she tripping, blaming me and his older brothers. Understand the game it be, kinda topsy-turvy. You win some, you lose some. Damn, they lost a brother, they mother lost a son. Fuck, why my nigga couldn't stay in NY? I'm a thug, but I swear for 3 days I cried. I look in the sky, ask God why. Can't look his baby girls in the eye. Damn, I'm missing you. Around the way to make cats drool. Her name Drew. Play fools out their money and pool. People swore we was fucking, but we was just cool. She used to hang while I slang my drums after school. She watched my mom, helped my moms with the groceries. My little sister, the girl was kinda close to me. A little closer than the average girl supposed to be. Far from a lover, my girl was jealous of her. Then she started messing with some major players. Handle keys, niggas called them the bricklayers. A dread kid, had a baby for that bitch Taya. Found out her baby father cheating, now Drew she got the slayer. One night, across from the corner store, Taya ran around the block with a chrome 44. Squeezed all six shots in the passenger door. The dude lived what my baby had to die for. I'm missing him. Karenina traz-nos à memória um dos romances mais célebres da literatura mundial, escrito por Tolstói. Porém, o livro que a Matilde nos vai apresentar presença a um escritor português, cujo título é Princípio de Karenina. Só a similitude dos nomes desperta a nossa curiosidade para a sua literatura. Além disso, o livro é uma viagem profunda até os confins de nós próprios, a não perder. O livro que vos apresento hoje é da autoria de Afonso Cruz, um escritor, ilustrador, cineasta e músico português. Publicou até então um total de 30 livros, tendo recebido alguns prémios. O livro que vos apresento hoje intitula-se Princípio de Karenina. Passando então à narrativa, o livro retrata a vida de um pai que se dirige à filha e lhe conta a sua história, que é a história de ambos, revelando distâncias e aproximando-se por causa disso, numa entrega sincera e emocional. Uma viagem até aos confins do mundo, até ao Vietnã e Camboja, até ao território que antigamente se designava como Cochinchina, para encontrar e perceber aquilo que está mais perto de nós, aquilo que nos habita. Um pai que ergue muros de silêncio, uma mãe que faz arco-íris de música, uma criada quase tão velha como o mundo, um amigo que veste roupas de mulher, uma amante que carrega sabores e perfumes proibidos. São estas algumas das inesquecíveis personagens que rodeiam este homem, que se dirige à filha, que testemunham, ou dificultam, essa procura do amor mais incondicional. uma busca que nos leva a todos a chegar tão longe, para lá de longe, para nos depararmos connosco, com as nossas relações mais próximas, com os nossos erros, com as nossas paixões, com as nossas dores. E ao somar tudo isto, entre sofrimento e júbilo, encontrar talvez felicidade. Mais informações em uco.pt. Boas leituras! O José Ribeiro traz-nos hoje uma proposta bem agradável e ecológica. Uma casa autossustentável. Os senhores ouvintes já se imaginaram a viver na casa do futuro? Quais serão, então, os seus benefícios ambientais? Ouçamos a resposta a estas questões através das palavras competentes do nosso José Ribeiro. Olá a todos! Hoje, venho falar-vos sobre as casas autossustentáveis e o seu benefício para o meio ambiente. Já imaginaram viver numa casa que produzisse a própria energia ou que tivesse sério impacto ambiental? A isso chama-se casas autossustentáveis, também conhecidas pelas casas do futuro. Em diversos casos, por muito que se tente tornar a casa mais sustentável, a própria habitação já não colabora. Mas, devido à canalização ser demasiado antiga ou não dar para instalar painéis solares. Ou até mesmo porque a eficiência energética da casa é tão reduzida. Neste sentido, as casas autossustentáveis, tal como o nome indica, são eco-friendly, eficientes e fazem frente aos principais desafios que o planeta Terra enfrenta. As casas autossustentáveis são habitações construídas e habitadas com zero ou quase zero impacto ambiental. Estas casas têm como principal propósito aproveitar e otimizar ao máximo os recursos naturais, nomeadamente o solo e a terra, desde o momento em que são construídas. O grande foco está então na poupança, tanto de energia e água, como do orçamento familiar. Estas casas têm por base a arquitetura ecológica ou sustentável e pressupõem a implementação de tecnologias limpas, redução dos impactos ambientais, otimização dos recursos naturais do planeta, redução do desperdício de energia e da água, melhoria da gestão da habitação, contribuição positiva para a saúde dos moradores. As casas autossustentáveis devem cumprir vários requisitos técnicos para serem consideradas como tal. Na verdade, existem até certificações de projetos que autentificam essa sustentabilidade. Após ouvirmos um texto bem interessante apresentado pelo José Ribeiro sobre a defesa do meio ambiente, temos agora o reverso da medalha. O texto que a Beatriz vai expor neste momento alerta-nos para as nefastas e preocupantes consequências das alterações climáticas no território da América do Sul, sobretudo na área geográfica do Peru. É egoísta a ação humana a destruir a sua própria casa, que é a nossa casa comum. Nos últimos 37 anos, o Peru perdeu 49,9% da extensão dos seus glaciares e 3,9% da sua vegetação natural devido aos efeitos das alterações climáticas e do carbono negro causado pelos incêndios na Amazónia, refere um relatório. A primeira recolha de dados do Mapa Biomas Peru indicou que as áreas de mineração naquele país passaram de 3 mil hectares em 1985 para 119 mil em 2021, o que significa uma multiplicação por 39,6. Esta organização alertou também que a dinâmica acelerada das mudanças ocorridas no período analisado gerou uma perda de 3,9% de sua vegetação natural e 49,9% dos seus glaciares. Este número representa um sério impacto nos ecossistemas do país, na sua biodiversidade, nos seus serviços ecossistémicos, na sua funcionalidade e conectividade, acrescentou o Mapa Biomas Peru no relatório. Os glaciares alimentam as nascentes dos grandes rios do país, abastecendo milhões de pessoas com água, lembrou. Segundo o estudo, outro ecossistema fortemente impactado pelas atividades humanas é o das florestas sazonalmente secas do norte do país, que, segundo os investigadores, é uma área pouco estudada e com muitas lacunas de informação. Esta cobertura mudou drasticamente e o que mais nos preocupa é que estamos a perdê-la, apontou Renzo Piana, diretor executivo de uma das entidades que lideram esta iniciativa, o Instituto do Bem Comum. Piana frisou que os prejuízos têm sido enormes, sem perspectiva de reversão da tendência. E acrescentou que os dados disparam alarmes e dão um sentido de urgência à necessidade de uma ação decisiva e contundente para estas coberturas naturais do Peru e que, por detrás destes números, está o impacto na segurança alimentar das populações locais. Segundo o estudo, em 1985, 7,2% do território nacional, cerca de 9,3 milhões de hectares, possuíam áreas antrópicas como pastagens, lavouras, mineração ou áreas urbanas, enquanto em 2021 essas áreas atingiam 10,4% do território, cerca de 13,5 milhões de hectares. A Amazónia foi a região que apresentou as maiores mudanças nos últimos 37 anos, com uma perda total de 2,6 milhões de hectares, 3,6%, da sua vegetação natural. O estudo, coordenado pelo IBC, a Rede Map Biomas e a RAISG, Rede Amazónica de Informações Socioambientais Georreferenciadas, foi apresentado na passada sexta-feira, dia 3 de março, em Lima. A investigadora do IBC e coordenadora do MAP Biomas Peru, Sandra Rios, realçou que esta primeira recolha permite preencher uma grande lacuna de informação em regiões fora da área amazónica do país. Somaram-se novas categorias de análise àquelas que o IBC vinha a tratar para o mapeamento das coberturas naturais da bacia amazónica. A iniciativa analisa formações florestais de todos os tipos, cerrados, manusiais, glaciares, áreas agrícolas, áreas urbanas e áreas de mineração, sublinhou. Good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? All right. I'd like to welcome to the stage the lyrically acclaimed. Woo. I like this young man because when he came out with the phrase, he went from ashy to classy. All right. I like that. All right. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.G. The Notorious B.I.G., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had two pair of leaves. Besides that, the pinstripes and the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. While niggas flirt, I'm sewing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside? I see you later. Here come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Wow! Why you punch me in my face? Stay in your place. Play your position. Here come my intuition. Go in this nigga pocket. Rob him while his friends watch it. That hoes clocking. Here comes respect. This crew's your crew, or they might be next. Look at they man eye. Big man, they never try. So we roll with them. Stole with them. I mean loyalty. Niggas bought me milks at lunch. The milks with chocolate. The cookies, butter crunch. 88, Oshkosh and blue and white duck. Ask slut. On, just keep on pressing on. The sky is the limit, and we know that you can keep have what you want. Keep pressing what you want. The sky is the limit, and we know that you keep on. Just keep on pressing on. The sky is the limit, and we know that you can have what you want. Be what you want. Have what you want. Be what you want. I was ashamed. My crew was lame. I had enough heart for most of them. Long as I got stuff for most of them. Soft. Even when I was wrong, I got my point across. They depicted me the boss. Of course, my orange box cut to make the world go round. Plus, I'm fucking bitches ain't my homegirls now. Start stacking. Dabbled in crack, gun packing. Nicknamed Medina, made the scene, took my Nina. From gym class to in glass, pass off for global. The only nigga with a mobile. Can't you see like total? Getting larger and wasting taste. Ain't no telling where this felon is heading. Just in case, keep a shell at the tip of your melon. Clear the space. Your brain was a terrible thing to waste. 88 on gates, snatching issue nameplates. Smoking splits with niggas. Real life, beginner killers. Praying God forgive us for being sinners. Come us out. The sky is the limit, and you know that you keep on. Just keep on pressing on. The sky is the limit. Enterprising, I ain't have to be in school by 10. I then began to encounter with my counterpart to how to burn the block apart. Break it down into sections. Drugs by these selections. Some use pipes, others use injections. Syringe sold separately. Frank the deputy, quick to grab my Smith & Wesson like my dick was missing. To protect my position, my corner, my layer. While we out here, say the hustler's prayer. If the game shakes me or breaks me, I hope it makes me a better man. Take a better stand. Put money in my mom's hand. Get my daughter this college plan, so she don't need no man. Stay far from timid. Only make moves when your heart's in it. And live the phrase, sky's the limit. Motherfucker, see Trump's on top. The sky is the limit, and you know that you keep on. Just keep on pressing on. The sky is the limit, and you know that you can have what you want. Be what you want. The sky is the limit. Keep on. Cidade Aveiro, a Veneza portuguesa. Percorrer os seus românticos canais. Não, não é esta a proposta de viagem que a Mafalda nos vai agora apresentar. Ela vai sugerir uma visita à Feira de Março, que se vai realizar no final deste mês em Aveiro, onde poderá encontrar tradicionais exposições, gastronomia e muita diversão, no local que é um dos maiores centros de diversão do país. Hoje rumamos até Aveiro para a tradicional Feira de Março. Uma das grandes novidades deste ano da maior mostra económica da região centro e um dos maiores parques de diversão do país prende-se com a sua abertura no dia 24, um dia antes, aproveitando a sexta-feira, terminando, como sempre, no dia 25 de abril. Outra novidade da edição número 587 do certame, que terá 650 mil euros de investimento, é a monitorização dos fluxos de visitantes, de forma a gerir as entradas e saídas nas quatro portas de entrada, permitindo saber quantos visitantes passam pela Feira de Março. Tudo isto graças a uma aplicação que custou cerca de 15 mil euros. O logótipo deste ano também foi realçado por Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, onde predominam as cores azul e branca. Céu, Ria de Aveiro e do Mar, e ainda o Amarelo, de forma a dar um impulso ao Beira-Mar, clube que disputa o Campeonato de Portugal. O edil aveirense falou do primeiro grande evento do calendário do país, um cartaz de grandes concertos de grande diversidade para diferentes gostos e idades. As entradas no recinto da Feira de Março de 2023 são pagas às sextas-feiras, sábados e na segunda-feira de Páscoa, nos horários publicados. Os bilhetes podem ser adquiridos online no Secretariado da Feira de Março de 2023 e nos dias de entrada paga nas bilheteiras do recinto. As crianças até aos 10 anos de idade estão isentas de pagamento de bilhete. A partir dos 11 anos, todos os visitantes pagam bilhete. Para as pessoas portadoras de deficiência que necessitem obrigatoriamente de acompanhante, este está isento de pagamento. Os bilhetes permitem apenas uma entrada no recinto da Feira de Março, não sendo permitido sair e voltar a entrar com o mesmo bilhete. Este ano, o certame volta a dividir-se nos tradicionais setores de exposição, comercial e de diversão. No setor de exposição participam 122 empresas, divididas pelas áreas da medicina, automóvel, cosmética, mobiliário, imobiliário, eventos, construção civil, fotografia, produtos ortopédicos, energias renováveis, climatização, decoração, automatismo, entre outras. O setor comercial, na zona exterior, apresenta 65 empresas, expositores, das áreas de restauração, doçaria, farturas, louças, tradicionais, pronto a vestir, artesanato, entre outros. Por sua vez, o setor de diversão, um dos maiores parques de diversão do país, apresenta 50 divertimentos num total de 237 empresas presentes. Os ingressos para os 11 dias de animação cultural que se vão realizar na Tenda da Música custam 3 euros, com exceção do concerto de dia 14 de abril, da brasileira Luísa Sonza, que será de 6 euros. A Feira de Março conta com nomes como C4 Pedro, no dia 31 de Março, Domingos, no dia 1 de Abril, Kim Roscas e Zeca Estacionâncio, no dia 7, Emanuel, no dia 8, Tributos, no dia 15 e T-Rex, dia 21. Aproveite, divirta-se e boa viagem. E agora destacamos algumas das muitas atividades desenvolvidas pelo agrupamento. O agrupamento foi representado na atividade Erasmus Online Brancampa, pela Mafalda Correia e pela Sara Marques, numa partilha de experiências com outros jovens europeus, acerca de temas como a cidadania, a política e a educação. Os alunos dos diferentes cursos profissionais visitaram a Montes, Associação para a Gestão e Conservação da Natureza, em Carvalhal de Vermilhas, e tiveram um dia dedicado ao contacto com a natureza e dedicado a várias atividades da preservação da mesma. Realizou-se na EB da Ponta das Três Entradas uma demonstração prática de técnicas de defesa pessoal, concentração, atenção e relaxamento, à qual assistiram alunos do 5º ano. Ao longo da semana, também se realizaram várias atividades esportivas, um torneio de basquetebol 3x3 na escola sede e no desporto escolar participaram nos grupos de voleibol alunos das escolas básicas da Ponta das Três Entradas e da Cordinha, na primeira concentração da modalidade, que ocorreu na escola secundária da Lousã e que contou com a participação de várias centenas de alunos provenientes de diferentes escolas do distrito de Coimbra. Parabéns a todos os alunos participantes. Os alunos de Maxes assistiram a uma reunião de câmara cuja representatividade resulta da aplicação do método DUNT e, deste modo, puderam perceber a aplicação, na realidade, dos conhecimentos adquiridos nas aulas. Chegou mais uma edição do Orçamento Participativo das Escolas. Os alunos do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário vão poder decidir, uma vez mais, o que querem melhorar na sua escola. Por isso, caros alunos, participem. I like this.